Apreciem, aproveite, planeje, sonhe, idealize. É, torne seu ano novo que vem aí repleto de conquistas, de trabalho, né? O resto depende de você. Pode sonhar, sonhe muito, mas trabalhe, corra atrás também, né? Só sonhar não sai do lugar não, meu filho. É, a você menina, a você menino, você de todo o Brasil, alô senhor, alô senhora, vovô, vovó, né? A criançada, todo mundo que sempre ouve o programa Carlos Pitt, muito obrigado aqui pela sua rádio, né? Em toda a nossa rede, para dezenas e dezenas de rádios do Brasil e em Portugal. Pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, o pessoal lá do Maranhão também, né? Olha, que legal, muito obrigado a todos, esse Brasilzão, pelo carinho, pela audiência, a vocês de Portugal. Alô, Portugal! Forte abraço, feliz ano novo pra todo mundo. A nossa equipe está de férias, mas aqui rolando programas especiais na sua rádio e nós temos a agradecer a você pelo carinho, pela audiência de sempre, tá bom? Obrigado mesmo, hein? Bora, mais música no programa especial de ano novo aí, ó! Carlos Pitt, Água de Rio! Foi Deus quem te mandou. Perto onde nasce o sol, é água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. Sou água de rio, que se entrega ao mar, pra se amar. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Foi Deus quem te mandou. Feita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você. Eu quero você, pra sempre você. Sou água de rio, que se entrega ao mar. Eu vivo você, respiro você. Sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. Programa Carlos Pitt. Aqui tem música sertaneja. Você vive procurando a fórmula do amor,

dançando piriguete, vai causando na parada, vai se achando, vai pensando que é a boa da balada. Vai piriguete, dançando piriguete, vai causando na balada, vai se achando, vai pensando que pegou maçã e pegada. Programa Carlos Pitty. Vou botar fogo aqui. Então segura todo mundo na palma da mão. Vai. Se me mandar embora eu vou, porque eu tô largador. Se me mandar embora eu vou, mas vai sentir saudade. Se me mandar embora eu vou, morrer de felicidade. Eu vou cair na farra, fazer festa todo dia, vou beber com os amigos. Ai meu Deus, que alegria. Não quero mais ficar em casa, eu tô pedindo toda hora. Eu já pedi um emprego, mas ela não me manda embora. Se me mandar embora eu vou, mas vai sentir saudade. Se me mandar embora eu vou, morrer de felicidade. Eita nada, faz isso não. Chego tarde todo dia, nem assim ela me odeia. Me chama logo de amorzinho, nunca fica de cara feia. Essa mulher me ama demais e ela na minha para. Pior é que eu gosto dela, não tomo vergonha na cara. Pior é que eu gosto dela, não tomo vergonha na cara. Se me mandar embora eu vou, mas vai sentir saudade. Se me mandar embora eu vou, morrer de felicidade. Assim vai. Chego tarde todo dia, nem assim ela me odeia. Me chama logo de amorzinho, nunca fica de cara feia. Essa mulher me ama demais e ela na minha para. Pior é que eu gosto dela, não tomo vergonha na cara. Pior é que eu gosto dela, não tomo vergonha na cara. Se me mandar embora eu vou, mas vai sentir saudade. Se me mandar embora eu vou, morrer de felicidade. Se me mandar embora eu vou. O quê? Mas vai sentir saudade. Se me mandar embora eu vou. Subidão. Se me mandar embora eu vou. Mas vai sentir saudade. Se me mandar embora o quê? Morrer de felicidade. Se me mandar embora eu vou. Mas vai sentir saudade. Se me mandar embora eu vou. Morrer de felicidade. Carlos Pitty, se me mandar embora, eu vou! E a gente tá mandando embora o ano de 2013-14, tá aí, ó, ano novo! Gente, fechando aqui o programa de hoje, programação especial, tá bom? E os próximos programas também, em grande parte de janeiro, serão especiais pra você. Como que tá a música, né? Nossa equipe está de folga, de férias, merece também, né? Logo, logo a Miroca e a Carla estarão de volta aqui, tá bom? Boas festas, aproveitem muito, muito a virada do ano, aproveite, mas calma, calma na estrada. Calma no excesso, né? Você que às vezes toma um pouquinho demais. Ô, gente, final de ano, ano novo, é paz, né? É confraternização entre as famílias, entre os povos, entre as cores, né? Todo mundo é igual. Então, você merece. Seja feliz em 2014. Seja feliz no ano novo. Se algo de errado não foi legal em 2013, foi embora, já passou. Agora você aprendeu, né? Então faça tudo bonitinho, tudo corretinho, para que tudo saia do jeito que você espera, do jeito que você imagina, do jeito que você quer e gosta, e vai tudo acontecer. Lembre-se, Deus na frente de tudo e de todos, Deus no comando, e tudo vai ser maravilhoso! Feliz 2014, meu povo! Até semana que vem! Valeu, valeu, tchau, tchau! Termina aqui mais um programa do Carlos Pitty. Fique por dentro do programa do Carlos Pitty. Acesse www.carlospitch.com, www.carlospitch.blogspot.com.